os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Formado pelos irmãos Bell Gibb, guitarra e vocal, e os gêmeos Robin Gibb, vocal, e Morris Gibb, guitarra, baixo, teclado e vocal. Barry, Robin e Morris nasceram em Isle of Man, uma ilha localizada entre a Grã-Bretanha e a Irlanda. Posteriormente, a família mudou-se para Manchester, Inglaterra, onde nasceu o irmão mais novo, Andy Gibb. Ao contrário do que muitos pensam, Andy nunca foi um membro dos Bee Gees, embora seus irmãos o ajudassem em sua carreira com composição, produção e back vocal em seus álbuns. Quem participou desta banda, de 67 a 69, foram Vince Melody, guitarrista, e Colin Patterson, baterista. Quando crianças, os três irmãos fizeram apresentações em teatros de Manchester. Eram conhecidos como The Railway Snakes e, posteriormente, como We, Johnny Hayes and the Blue Cats. Em 58, a família Gibb mudou-se para a Austrália. Bee Gees, Our Love Don't Throw It Your Way. 1979. Com amor e afeto só pra você. Beatles, I'm Down. 1965. You tell lies thinking I can't see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down. I'm really down. I'm down. Down on the ground. I'm down. I'm really down. How can you laugh when you know I'm down? How can you laugh when you know I'm down? Box Tops, The Letter. 1967. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. Why the Hell I've Been Heard. Nasceu em 30 de julho de 1941 em Ottawa, Ontário, Canadá. Aos 12 anos, pensava em se tornar jornalista ou advogado, mas mudou de ideia e resolveu estudar música. Na época, ficou encantado com o talento dos cantores Johnny Ray e Frank Lane. Quando Paul tinha 13 anos, passou o verão em Los Angeles e trabalhou no Civic Playhouse, onde ele estacionava carros e vendia doces. Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. 1975. Yeah. sleep alone. Sad to think some folks do. To Nica Costa, On My Own. Agora é a hora da música country. Charlie B and Texas Rangers Group. She's Not Cry Anymore. She used to cry when I come home late. She couldn't buy the lies I told. all she wanted was to be needed, someone that she could call her own. I love, I know I took for granted, until she walked out of my door. Too little, too late to say I'm sorry, but she's not crying anymore. She's not crying anymore, and she's lonely any longer. There is a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. She's really doing well now. She's picked herself up off the ground. I wasn't there when I was needed, but I was there to let her down. Sometimes, you know, I feel so foolish if I knew then what I know. Another tear would never fall, 'cause I'd give all of my all if you could work things out somehow. She's not crying anymore, she's lonely and alone, girl. There is smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. Eric Carmen, All By Myself. 1976. Anymore, all by myself. never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Flirtations, Stop in the Name of Love. Each time you leave my door, I watch you walk down.

Suspendam Balé, True. 1983. Para você, com carinho. Mr. Mr. Broken Wings. Vanessa Carlton, Prairie Baby. Stumbling on reasons that are far and Brandon Faith Hill, Everything I do it for you. 1999. But I also love listening to you sing. And I've got to tell you, if there was one song I wish I had recorded last year, it was your hit. This kiss. So would you do it now for them? Oh, I'd love to. Hey, girl. You know what? You can come sing with me anytime. All right, I love you. Thank love you for you this. Great. Guys are great. Bye. All right, here we go. Danny Wilson, Mary's Prayer. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's prayer? Suddenly the heavens rolled. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Mary, that I celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prayer. So if I say, estamos chegando ao final desta edição. Esperamos tê-lo agradado e aproveitamos para convidá-lo para o próximo De Volta para o Sucesso. Aguardamos você. Até lá! Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional.